E uma vez que também no sábado se assinala o Dia Mundial da Saúde, acredita que a prática do exercício físico é uma mais-valia para o estado da saúde de cada pessoa? Ah, isto está mais que provado, não é? Isso já é do conhecimento comum, se bem que não está ainda muito bem enraizado, ou muito bem no sentido da forma mais correta. Muito bem, está, as pessoas sabem, têm conhecimento que sim, que é que faz bem, mas predisporem-se a e oporem-se a sacrificar, entre aspas. Não, isto não exige a prática de desporto, seja ela em que tipo de um sentido, de uma manutenção, de melhor condição física. Não predispõe ou não pressupõe esforço, como eu dizer, grande esforço ou grande capacidade, ai meu Deus, agora não apetece, pronto, às vezes não apetece, não é? Mas as pessoas cada vez mais têm esse tipo de consciência, mas realmente oporem-se um bocadinho a, ou saberem sair da sua zona de conforto, aí é que está um bocadinho ainda, pronto, está no sentido positivo, mas ainda leva o seu tempo.